você deixou dói demais. Aperta, vai. Tá doendo sim, tá doendo em mim. A saudade que ficou no seu lugar. Se você soubesse a minha dor, eu aposto que voltava atrás. Porque a solidão que agora estou dói demais. Como é que eu vou dizer que eu perdi você? Pra que perguntar por nós dois? Posso imaginar, vou me machucar e ficar chorando depois. Me diz o que fazer pra te convencer e voltar pra junto de mim. Seja como for, sem o teu amor, essa dor é muito ruim. Vem que eu não aguento mais viver aqui sozinho, porque sem teu carinho a vida é solidão. Vem nesse momento e traz de volta o meu sorriso. Vem porque eu preciso do teu coração. Vem que eu não aguento mais ficar aqui sozinho. E sem teu carinho a vida é solidária. Nesse momento traz de volta o meu sorriso. Meu bem, porque eu preciso do teu coração.